Jeff, 2000 sempre. My house. Isso aqui é sua rua. Chave mesmo, Joe. Que meu som seja prosa, que dentro os espinhos traz rosa, pro guerreiro de fé se resgatar da fossa. Humildade, tentar ser sabichão é insano. O que eu sei é uma gota, mas eu quero oceano. Vamos somando, que o plano tá prosperando. Pede coelho, trevo, arruda, não tô precisando. Só passa um pano, que quem tá com Deus tem mais sorte. Pique, a lei natural que cicatriza o corte. Retarda a morte, no fim da carreira, alegria. Bom exemplo é comportamento e contagia. Que cês não sabia que hoje em dia a depressão tá matando, mas que lata vazia. Não desistir é opção que eu imponho. O maior crime contra si é sepultar um sonho. Seja risonho, chorar já te ensinou a sorrir. Sei que é difícil falar tudo que preciso ouvir. É, mas aprendi que quem ajuda é ajudado. Socorro vem quando o pavio já tá quase queimado. Medo é comum, coragem vai além. Medo é mais que natural, até o diabo tem. Mas confia na luz que ilumina a trilha. Olha pra ela, truta, o mal tem medo de rosto que brilha. Não para, o céu é o limite. E nele é alguém que te assiste. Só vem pra quem persiste. Vai dar tudo certo, acredite. O céu é o limite. E nele é alguém que te assiste. Vitória só vem pra quem persiste. Vai dar tudo certo, acredite. Acredite, firma o golpe. Pra que a derrota te solte. Faça alguém sorrir antes que a tristeza volte. Mais forte, seja feliz com o que tem de bom. Do canto de esperança vem o mais nobre tom. Din, din, dom, rap é o som que traz sorriso singelo, nem precisa xandão. Pro mano que tem síndrome de inferioridade, descobre que no interior que se encontra a verdade. A verdadeira verdade. Agrade que mais aprisiona é conflito mental. Ser o que o mundo quer ou ser antissocial, nenhum é legal. Seja simplesmente você. Felicidade é sem controle, não dá pra prever. Mas pode crer que você pode promover algum momento feliz pra quem ama você. Tudo tem um porquê, até o dia do choro. Saco sem fundo é bem melhor pra guardar desaforo. Se não vem coro, faz mais estrofe. Família é pedra preciosa e coração é cofre. Pensa em desistir, em parar de lutar, mas alguém dentro de ti te pede pra marchar. Segue a voz do general e faça jus. Peça ombros mais fortes para levar a cruz. A direção e o caminho ele te conduz. E no final desse túnel é ele que é a luz. Para o céu é o limite. Nele é alguém que te assiste. Vitória só vem pra quem persiste. Vai dar tudo certo, acredite. Não para, o céu é o limite. E nele é alguém que te assiste. Vitória só vem pra quem persiste. Vai dar tudo certo, acredite. O céu é o limite. E nele é alguém que te assiste. Vitória só vem pra quem persiste. Vai dar tudo certo.